E o capítulo 7 fala exatamente do dia em que a construção havia terminado, todas as coisas estavam prontas, e Salomão reuniu todo mundo e orou naquele lugar. A oração de Salomão é uma oração tremenda. Veja o versículo 11. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Diga comigo: o meu nome esteja nela perpetuamente. Deus continua dizendo a Salomão: nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Houve um momento, e não sabemos qual a duração desse momento, de um particular de Salomão com Deus. Salomão orou a Deus dentro daquele lugar e Deus disse: preste atenção, Salomão. Toda oração que se fizer neste lugar, eu ouvirei dos céus e eu vou responder. Eu separei esse lugar, era um templo físico, um lugar. Daí vemos hoje tantos santuários, capelas, catedrais, que geralmente são suntuosos, muito suntuosos. Porém, hoje há uma diferença. Deus não nos pediu mais para construir um prédio suntuoso como Salomão construiu, para que Deus viesse naquele lugar. Por isso, hoje não há importância se nós nos reunimos aqui ou se reunimos numa catedral suntuosa demais. E você vai entender isso já. Quando o povo veio para inaugurar aquele templo, eles começaram a orar, e o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, o sacrifício. E o versículo 1 do capítulo 7 diz: a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. No livro de Reis, o Senhor nos mostra claramente que os levitas começaram a adorar e ninguém conseguia ficar de pé por causa da glória do Senhor. A glória de Deus encheu aquele templo. E a frase que nós repetimos no início: o povo adorava e louvava o Senhor, dizendo: ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quero que você entenda a importância daquele lugar. Deus mandou construir, Deus deu todas as diretrizes. Salomão constrói, eles inauguram, a glória de Deus toma conta daquele templo. se torna uma das construções mais sobrenaturais, tremendas, fantásticas, maravilhosas em todo o mundo. E o Senhor diz uma coisa: toda oração que se fizer nesse lugar, eu vou responder. Salomão, presta atenção. Na hora em que eu cerrar os céus e não tiver chuva, alguém virá aqui e vai orar pedindo chuva do céu. Eu vou responder. É o que Deus está prometendo a Salomão. Salomão, eu consagrei, eu escolhi esse lugar. Salomão, quando eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei dos céus e eu responderei, eu sararei a terra. Aquele lugar, que era um lugar de culto, tinha um significado sobrenatural para Deus e para o povo. E quem construiu foi Salomão, filho de Davi. E nós vemos na história dos levitas que quando os levitas começavam a cantar, eles cantavam simples. Quando nós estudamos a história da música hebraica, nós descobrimos que a música hebraica era uma música simples. Começava por instrumentos simples. Eram flautas, eram harpas, e pequenos tambores de sons muito suaves e simples. A estrutura harmônica da música hebraica era muito simples. A melodia era muito simples. E nós temos algo que nos faz recordar este tipo de música, que é o canto gregoriano. Uma coisa simples, mas envolvente. E que expressa intensamente alguma coisa. Os levitas entravam para aquele templo e começavam a cantar assim. Não havia uma parafernália de tecnologia, de equipamentos. Não havia uma banda. Não havia alguém que cantava maravilhosamente e era a estrela. Não, os levitas começavam a cantar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Mas, irmão, o ser humano é o mesmo em todo tempo, em todo lugar. Nós não podemos nunca imaginar que aqueles levitas, aqueles homens, vivendo aquela realidade, não tinham problemas. Nós não podemos imaginar de forma alguma que aquelas famílias não tinham dificuldades entre si. Mas quando eles iam para o templo adorar o Senhor, era como se ele estivesse dizendo: não importa a circunstância, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eles entravam para aquele templo e começavam a cultuar o Senhor e diziam: não me interessa se não deu certo isso, se está difícil aquilo. Não me interessa se eu não consegui, se eu consegui, se eu tenho, se eu não tenho. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era algo tão simples, mas vinha lá de dentro, e a glória do Senhor enchia o templo. Por isso o destaque: eles louvavam e adoravam ao Senhor. O que é louvar e adorar ao Senhor? Geralmente, nós associamos louvar e adorar à música. E é talvez a forma de louvor e adoração mais intensa, mais explícita. E realmente é uma forma de louvor e adoração poderosíssima. E nós poderemos estudar aqui o resto da noite sobre o que é a música, o poder da música. Mas o que o Senhor quer que a gente entenda é muito simples. Quando eu e você decidimos louvar e adorar ao Senhor em qualquer circunstância, a glória dele enche o templo.